sou em Cristo. Ouvi a voz do Mestre. Eu vou anunciar a salvação. Eu não vou parar meus pés. Eu não vou calar minha voz. Continuo a cantar. Quem sou em Cristo.